E passam agora 14 minutos depois das 8 horas. Vamos iniciar a nossa entrevista com mais um candidato ao município de Nazaré, desta vez um candidato pelo Bloco de Esquerda, Joaquim Piló. Vamos saber quem é o Joaquim Piló. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a sua disponibilidade para estar aqui nos nossos estúdios da Mais Oeste, por se ter deslocado da Nazaré até aqui aos nossos estúdios para falar sobre realmente o que é o seu projeto e o que e como é que estamos no Conselho de Nazaré. Portanto, eu começaria por lhe perguntar quem é o Joaquim Piló? Boa tarde, agradeço o convite que me fizeram para participar nesta conferência. Sou pescador, a minha profissão é pescador. Sou dirigente sindical há mais de 20 anos. A minha vida foi uma vida de luta pelos interesses dos trabalhadores, nomeadamente a minha classe, que é os pescadores. Porque meus pais, meus tios também foram pescadores da parte do meu pai, e trabalharam toda a vida e morreram quase na miséria. Portanto, a minha vida foi lutar pelos interesses de quem trabalha, mesmo na minha vida profissional no bacalhau, mesmo quando era contramestre a bordo de um navio, que não era fácil lidar com 70 homens. Sempre foi por ao lado dos mais fracos, e é isso que tem pautado a minha vida até hoje. Portanto, é uma candidatura de um militante do Bloco de Esquerda, será isso? Não. É uma candidatura de um militante do Bloco de Esquerda. Estive na génese do Bloco de Esquerda, na feitura dele, no nascimento dele, e hei de continuar, que não quero, nunca virei a casaca, nem nunca vou virar casaco. A não ser quando estou suado, tenho que vestir outro casaco, mas em termos de política e de perspectivas de vida, não. Exatamente. O Bloco de Esquerda será até eu morrer. O que está em causa aqui realmente é o Conselho de Nazaré, e é sobre isso que vamos falar. Na sua maneira de ver, da sua ótica, porque é que acha que um Conselho que só tem 3 freguesias, um Conselho relativamente pequeno, tem 8 candidatos? Portanto, será uma mobilização, um interesse por parte da população para tentar resolver os problemas do Conselho, ou acha que existe ali mais alguma coisa? Eu não sei, isto faz parte da democracia. As pessoas hoje podem se candidatar. Agora, para mim, os independentes têm muito que se diga. Atenção, eu estou a dizer que isto sob uma perspectiva positiva. Acho que é bom haver 8 candidatos, exatamente, mas vale haver 8 do que não haver nenhum. Isso faz parte da democracia. É evidente que alguns candidatos são do Partido Socialista, sempre o foram, até a determinada altura. Deve haver grandes divergências dentro do próprio Partido Socialista para que isto aconteça. É evidente que isto dá asa que a direita tivesse 20 anos no poder na Nazaré. Portanto, está a falar dos candidatos António Trindade e do Alberto Madeira. Sim, sim, são dois candidatos que tiveram ligados ao Partido Socialista e que hoje são independentes. Hoje não, já há 4 anos ou 8 anos foram candidatos. Há 8 anos fui candidato, já o António Trindade era candidato também como independente, e isso por de grandes divergências dentro do PS, que isto, há um ditado antigo, se marinha que rema, algum interesse tem. Mas penso que é saudável, penso é que devem ser honestos e intransigentes na defesa da população da Nazaré, que isso é o mais importante. Mas isso não será mau face ao poder, tanto o poder de direita ou o poder do PS, não será mal estar a dividir a esquerda com vários candidatos, se realmente se a perspectiva for essa? Sim, é mau. É evidente que quanto mais a esquerda estiver dividida, mais fácil será a direita ganhar. Mas isto tudo tem a ver com as perspectivas e com aquilo que cada partido defende e cada independente defende. Portanto, para nós, o fundamental é garantir a democracia, é fazer participar ativamente a população da Nazaré nas situações mais que podem acontecer de projetos, como têm alguns, têm projetos faraónicos para a Nazaré. A população da Nazaré tem que ter uma palavra a dizer sobre isso, e isso é fundamental. É evidente que isto dá com que a direita esteja mais abundante, mas espero que a população da Nazaré do Conselho da Nazaré, olhe para o passado, o que é que este PSD fez na Nazaré, olhe para aquilo que o Governo está a fazer, que já pôs mais de 2 milhões de pobres, mais de 2 milhões de prós, num país que tinha quase erradicado a pobreza, voltámos ao tempo da velha senhora, e estes não são diferentes, são do PSD, estão de acordo com a política do Governo, e acho que a população tem que dar um cartão vermelho, porque eles vão, aliás, eles vão continuar na sua senda de mais desemprego, mais miséria, mais aumento do custo de vida e retirando, infelizmente, as reformas que hoje sabe-se que era para ser, iam tirar, castigar reformados que tinham mais de 300 euros, agora é 419, nem ao salário mínimo nacional é para as pessoas olharem bem, pensarem bem, analisarem bem do que é que estes senhores querem na vida das pessoas. O senhor é o homem do povo, é um pescador, é uma pessoa que utiliza, tem uma forma muito, muito própria e uma linguagem muito acessível por parte do eleitorado, portanto, neste caso da Nazaré. Portanto, eu perguntar-lhe o seguinte: qual é a motivação da sua candidatura? O que é que o leva a candidatar-se? E, uma vez que eu estive presente no vosso debate na Biblioteca da Nazaré, eu sei que disse que havia necessidade das pessoas intervirem junto do poder, de haver mais interatividade entre a população, portanto, neste caso o poder local, neste caso a Câmara. Portanto, responda-me a isso, por favor. Não, é fundamental. Nós, o Bloco de Esquerda, como sabe, tem apresentado muitos propósitos na Assembleia da República, desde do orçamento participativo, orçamento zero, fazer com que as pessoas participem ativamente na vida do Conselho e que elas também se façam parte para resolver os problemas mais prementes que as populações têm. Portanto, esse é o nosso lema. Aliás, há 8 anos lancei a minha campanha também assim. Portanto, eu candidato para Nazaré, porque é a minha terra, sempre olhei com muita atenção o que se passava na minha terra e vejo 20 anos de poder PSD, a degradação que a Nazaré chegou. A dívida monstruosa que o PSD deixou e está a deixar aos municípios, e isto as pessoas têm que olhar e participar e não deixarem-se enganar, e nós não vamos permitir isso. Vamos fazer uma campanha de esclarecimento e que as pessoas façam as perguntas todas que nos quiserem, ponham-nos os problemas todos que quiserem. É evidente, não prometemos nada a ninguém, a única coisa que prometemos é trabalho e fazê-las participar na vida ativa do município, que isso é fundamental para o Conselho da Nazaré. Diga uma coisa, como é que acha que as pessoas podem participar mais ativamente? Olha, num projeto que eles querem impor, que é a Marina e o Campo de Golfo, a população, e pelo menos a Marina, que a proposta que eles têm, que aqui há uns 7, 8 anos, 10 anos, vieram falar sobre isso, um militante do PSD, que não faz parte da Câmara, são pessoas que eu até me dou bem com essa pessoa, e veio-me dizer o que é que estavam a pensar, e disse que isso era um projeto faraónico e que para o lado que eles queriam fazer a Marina, não sei se daria certo. Nessa situação, a população deve participar ativamente, os eleitos devem participar e esclarecer as pessoas e para as pessoas decidirem a melhor forma, se é aquilo que querem, se é outra coisa que não querem. O que é certo é que já lá vão 10 anos, nem Marina, nem nada. E é curioso que a Câmara gastou centenas de milhares de euros em fazer concursos internacionais para a feitura desses projetos, e o que é certo é que gastou-se centenas de milhares de euros ou dezenas de milhares de euros e não há projeto. E é curioso, quem ganhou esse projeto sempre foi um grupo, o Grupo Lena, em que o Sousinha, o Miguel Sousinha, era administrador dessa empresa. É curioso como a falta de transparência e de democracia existe neste projeto. É nisso que a gente quer inverter a situação, que seja a população a escolher e a decidir o que é melhor para o seu concelho, para a sua terra. Vamos falar concretamente da sua atividade e daquela que poderá conhecer melhor, que é a área da pesca. Tendo em conta que nós somos uma pecinha do mercado europeu, né? Somos um país pequenino, mas que temos uma mais-valia muito grande, que é realmente termos um oceano tão grande, ou um espaço dentro do oceano tão grande. Se realmente a pesca será uma alternativa e todos precisam de comer, e a pesca é sem dúvida uma grande mais-valia, uma grande alavancagem para a nossa alimentação, como é que vê a pesca neste momento, neste caso concreto, da Nazaré? É assim, como sabe, a situação da pesca tem muito a ver com as decisões que a comunidade europeia manda. Mandou bater barcos, tiram-nos as pontas. Aliás, como sabe, no tempo de Cavaco Silva, né, foi um dos grandes obreiros da destruição da frota nacional, a pesca foi moeda de troca para fazer autoestradas e estradas. É um país que recebeu milhões e milhões por minuto, no gasto de fazerem hospitais, fazerem as escolas, fazerem as creches, fazerem coisas ativas que a população visse, a pesca foi a moeda de troca disso tudo, e abateu 60% da frota nacional. E como sabe também, hoje, devido a vários fatores, temos menos recursos, o fator climatérico, o fator de excessivo artes de pesca no mar, tudo isso tem vindo a piorar. E o problema é que hoje muitos dos armadores dizem que não têm pessoal para trabalhar. É evidente que não vão ter pessoal jovem para trabalhar. Como sabe, na pesca, na grande maioria da pesca, à exceção da pesca chamada industrial, do arrasto costeiro, da pesca do bacalhau e a pesca do largo, e não é toda, não têm salário. Ganham consoante pesca, consoante vendem. E também que fica a saber uma coisa, um dado importante. É quase como um polícia trabalhar em função das multas. Exatamente. Os pescadores hoje estão a vender peixe a níveis de há 30 anos atrás. Chegar ao ponto da pescada de 2 quilos, 1,5 kg, 3 quilos, não é? A ser vendida a 40 cêntimos o quilo, quando o consumidor vai a um supermercado, vai à praça e vai comprá-la a peso de ouro. Ora, aquele que trabalha no mar, não usufrui da melhor mais-valia que devia de usufruir, e quem usufrui dessa mais-valia é o intermediário. Portanto, nós, uma das coisas que temos no nosso programa e que temos lutado ao longo destes anos todos, tem que se alterar a forma de vender o pescado na primeira venda. Hoje, desde sempre, há dezenas, décadas, que se vende o peixe de baixo para cima. De cima para baixo, que diga, de cima para baixo. Né? Começa em 100 e depois vende 9, vende 12. Ora, o intermediário faz o que quer que lhe apetece. O que nós defendemos... Há muitas pessoas a ganhar dinheiro com o peixe, se calhar o pescador é que não. E tem caso na Nazaré, pessoas que ficaram na falência e rapidamente cresceram outra vez, têm fortunas incalculáveis. Né? E alguma coisa, peixe não dá para quem trabalha, para o pescador, né? Porque está sujeito a que do outro lado hajam pessoas que ganham tudo e mais uma coisa, ganância. Ainda, outro dia estava na Fonte da Telha, estava-se a vender carapau que geralmente há 10, 15 anos atrás já ia a 100 escudos, a 150 escudos, e estava-se a vender carapau a 20 cêntimos, a 1 cêntimo. Chegou que os pescadores tiraram um carapau da lota e eu até disse: agarra no carapau, atirei para cima deles. Ou então chegam, levam-no para o meio da vila ou da cidade e distribuem-no às pessoas, que é para as pessoas verem que não são os pescadores que o ganham, mas sim os grandes intermediários. É evidente que isto também tem alguma os pescadores também têm, os armadores também têm alguma responsabilidade nisto. Porque temos organizações de produtores que elas deviam intervir no mercado, e a grande maioria delas não intervém no mercado. Elas foram, a concepção delas era para isso. Ora, como chamada pesca artesanal, entre aspas, que eu não gosto de chamar, porque não há pesca artesanal hoje em Portugal, todas as, mesmo uma pequena embarcação, tem sonda, tem GPS, tem tudo hoje. Artesanal seria quando era a vela e a remo, que iam para a Cana Noroeste quase, levavam um dia para lá chegar e vinham para cá. Como foi tradição muitos anos na Nazaré, não é? Exatamente, e a Nazaré, infelizmente, foi conhecida internacionalmente, não por uma boa causa, mas sim por uma causa que era as mortes na praia, né? Quando encalhavam ou quando varavam ao mar. Portanto, a pesca na Nazaré está como a pesca nacional. Não diverge muito. Hoje, na Nazaré, o que a gente vê é reformados a trabalharem. Porque a reforma deles é miserável. Né? Os pescadores, como sabe, têm reforma aos 55 anos de idade, com 30 anos de matrícula. Ora, esses pescadores, com formas miseráveis que têm, têm que se virar para outro lado. E o escape que tiveram foi ir para a pesca, não podendo trabalhar, porque a lei não permite, desde que se reforma aos 55 anos, não se pode andar mais ao mar, enquanto os comandantes, os grandes generais da Marinha, de outros, podem trabalhar e ganham centenas de milhares de euros por ano, ainda podem trabalhar noutra atividade, o pescador, infelizmente, não pode, porque é uma profissão de desgaste físico, não é? Portanto, a pesca na Nazaré... Temos o caso dos políticos, fazem 12 anos. E a nossa Presidente da Assembleia da República, com 42 anos, reformou-se, não é? E deve ter outras alcavalas, não é só da Assembleia da República. Portanto, os pescadores têm que se revoltar e exigir do Governo melhorias na coisa da pesca. E temos um problema que é a Comunidade Europeia. Nós estamos ligados na Comunidade Europeia ao Atlântico Norte. Ora, nós não temos nada a ver com o Atlântico Norte. Os governos ao longo destes tempos todos, seja PS, PSD, CDS, não têm travado uma luta, feito uma luta contra essa situação. Sair de... Nós temos a ver mais com o Mediterrâneo e não com o Atlântico. Não temos bacalhau. Para além de comermos muito, somos o país do mundo que come mais bacalhau. Portanto, é por aí que a gente tem que ir. E, como sabe, os nórdicos... Dizem que nós somos preguiçosos ou que somos malandros. Portanto, não é preciso mais dinheiro para fazer embarcações, não é preciso mais. Ora, se um país destes não tem apoios comunitários para renovar a sua frota, quer dizer, não é reconstruí-la, fazer remendos, porque embarcações de 40 anos, 30, 40 anos, há pouco se pode fazer. Portanto, tem que haver subsídios para fazer embarcações novas, com perspectivas, e como sabe, fazendo uma embarcação nova tem que abater a que tem velha, não pode aumentar a sua frota. Portanto, o problema é que nós temos sido bons alunos ao longo destes anos todos, e também a classe pescatória, incluindo eu também, pouco temos feito para alterar essas situações. Ora, a Nazaré está nessa calha. Isso depois tem a ver, Nazaré tem muito a ver com a distribuição da riqueza que a embarcação faz. Eu acho que não é correta a distribuição da riqueza que se faz na pesca, e por isso também não tem ninguém para trabalhar, né? Havia um ditado antigo, um armador na Nazaré que tinha uma traineira, fazia contas ao pessoal, e quando sala e mais sala, conta do meu filho é conta e tal, e depois que iam a sair, venham cá que ainda falta sala e mais sala. Por isso ele fez uma fortuna incalculável com uma traineirazinha, não foi com coisa. Portanto, os pescadores que trabalham por conta de outrem são aqueles que sofrem mais com esta. Ora, tem que haver preços mínimos de garantia de pescado. Não, o carapau não podia ser vendido a menos de 1,5€, 2€. A faneca com outro preço, a pescada com outro preço. Todas as espécies deviam ter um preço e mínimo, e eu ser de baixo para cima e não de cima para baixo. Portanto, aqui podíamos ser que a gente renovasse a atividade da pesca. O que é certo é que quando nós chegamos à praça não o compramos a esse preço, não? Compramos. Exatamente. E muita gente há de pensar que são os pescadores que o ganham. Não são. Infelizmente não são. E são mesmo que levam trabalho árduo, como toda a gente vê. Ainda há 3 semanas morreu um jovem de 17 anos. É evidente por falta de experiência, não tinha cédula, não tinha nada. Fui para lá à noite ver o que é que tinha acontecido e não tinha cédula, não tinha nada. Ora, isto é irresponsabilidade do armador da embarcação. Para ir ganhar 20 euros, talvez. Se ganhar, muitas vezes vão ao mar, não ganham gestão, ainda ficam a dever ao armador porque têm o gasóleo para pagar ou têm a isca para pagar. Portanto, a pesca a pesca ao longo... E depois o governo PSD de António Durão Barroso acabou com a melhor infraestrutura de pesca do país, que era a Doca de Pesca de Lisboa, acabou com a melhor escola de pesca, uma das melhores escolas de pesca do mundo, e a pesca foi sempre um menino mal amado dos governos ao longo deste tempo todo. E que é caricato isso ser assim, quando o povo português é o segundo maior consumidor de peixe do mundo. Portanto, para os outros países, nomeadamente para a Espanha, para a França, para a Inglaterra, Portugal, querem exportar peixe para cá. Porque sabem que o povo português o come. Ora, temos o caso do carapau. O carapau espanhol, os espanhóis não comem carapau, investem o carapau todo para cá, de graça. A quase de graça. Portanto, o nosso carapau não vai ter valor. E isto, e para ajudar a pesca, era fundamental dizer e apoiar os pescadores quando apanham um pescado, dizer assim, vocês não tragam um pescado, atirem com ele ao mar, e pagará-se em relação a isso. Mas nós somos consumidores de bacalhau, assim, de uma forma de quase industrial. Se nos faltasse o bacalhau, não sei o que é que era feito deste povo. Mas o que é certo é que cada vez há menos barcos a pescar bacalhau, não é? Sim, eu fui para o bacalhau com 17 anos de idade. A nossa marinha mercante quase já não há pesqueiros. Não, o primeiro destruidor da pesca nacional da marinha mercante foi Mário Soares. Como sabe, havia as grandes empresas eram nacionalizadas, a SNAP, a SNAB, a Companhia Portuguesa de Pesca, a Companhia Nacional de Navegação, a CTM, grandes empresas, um país com tanto mar, quando ouço falar o Cavaco Silva fazerem grandes projetos, grandes programas, gastam centenas de milhares de euros ao Estado, mas eu pergunto-lhes a eles, mas o que é que vocês querem do mar? Desenvolver a pesca, desenvolver o turismo, a aquicultura no mar, a piscicultura, o que é que querem do mar? Digam o que é que querem. Ninguém consegue responder até hoje o que é que querem no mar. Agora querem-nos alargar para as 300 milhas, para teres mais território. É evidente que o mar deve ter riquezas que a gente nem pensará o que irá no mar, não é? Agora, a gente não consegue fiscalizar as nossas 300 milhas, como é que a gente vai fiscalizar mais 100? Não é? E é verdade que isto também, os países como o Canadá, como o Chile, a Argentina, que vêm há décadas exigindo o alargamento da sua zona económica exclusiva, é um ai-me Jesus, até esfregam as mãos de contente. Como sabe, no Canadá, a gente pescava, no Flemish, porque é o primeiro pesqueiro que a gente encontra quando entra em águas territoriais canadianas, é o primeiro pesqueiro que a gente encontra quando saímos do Golfo, era o primeiro pesqueiro. Esse pesqueiro está fora das 200 milhas do Canadá. Ora, a entrar, onde é que os navios portugueses os pescam? Muitos deles, os poucos que existem, que são meia dúzia deles, não é? E com a entrada na comunidade, Portugal perdeu todo esse capital de pesqueiros tradicionais portugueses, do que a frota portuguesa pescaria. É evidente, como disse, se o bacalhau faltar, o que é que a gente vai comer? Vamos comer peixe seco na Nazaré, podia ser um grande espaço para, se tivesse mais apoios e se tivessem feito um trabalho junto às pessoas que secam peixe, ser uma grande indústria, podia ser uma grande indústria de pescado seco, porque os portugueses também gostam muito de pescado seco. Infelizmente, estão ali a meia dúzia, quando aquelas mulheres acabarem, acabará o peixe seco na Nazaré, infelizmente. Bem bom. Vamos direcionar, portanto, a nossa conversa para o caso concreto da Nazaré. Já que estamos a falar de pescas, e temos estado a falar sobre pescas, que realmente é a sua, digamos que é a sua praia, se for eleito Presidente de Câmara da Nazaré, qual é a sua atuação sobre a área da pesca? O que é que acha que poderá mudar na Nazaré? Aí o candidato Alberto Madail disse que, naquele debate que a gente teve dos candidatos, que tinham um projeto de transformação do Porto de Abrigo. Eu não sei que projeto é que haverá para transformar o Porto de Abrigo. Nem sei onde é que vão buscar esses milhões para fazer uma transformação no Porto de Abrigo. E também não sei para que áreas é que pode ser transformado o Porto de Abrigo. Eu sou daqueles que digo que o Porto de Abrigo de Nazaré está mal feito desde o princípio. E, aliás, os próprios pescadores não estiveram de acordo com a forma como estavam a fazer o porto. Porque o porto, os molhos teriam que andar mais para dentro do mar e ao lado do canhão da Nazaré e ter mais espaço. Nós até defendíamos que devia ser um porto de pesca e um pequeno porto comercial. Infelizmente, em Portugal fazem-se obras para hoje e não se fazem obras para o futuro. E a Nazaré podia ser um bom porto, um pequeno porto comercial, tendo o Distrito de Leiria aqui, fábricas de Marinha Grande, Alcobaça, Leiria, que poderia ser um grande desenvolvimento para a Nazaré. Hoje fazer uma transformação no Porto de Abrigo é muito complicado. Para já, o Estado não tem dinheiro, não é? A segunda, para fazer uma transformação, é se são precisos muito milhões e é preciso ter autorização do Governo, neste caso do Ministério da Agricultura e da Direção-Geral dos Recursos Naturais, antes chamava-se Direção-Geral das Pescas, agora tem um nome muito pomposo, mas não quer dizer que as políticas mudassem. Portanto, aquilo que nós defendemos no nosso programa até é aquilo que há bocado dizia: vamos defender intransigentemente a alteração da venda de pescado e vamos projetar o mar, explorar o mar em todos os sentidos, na vela, no turismo, várias áreas. A gente olha para Cascais, olha para várias cidades que têm mar, e a gente vê o desenvolvimento que eles tiveram em desportos náuticos e tudo, e que a Nazaré não passei da sopa torta. À exceção da onda, ou do homem da onda, McNamara, que estão a aproveitar e bem dele. Que está a ser um grande embaixador da Nazaré. Exatamente, não se está a aproveitar bem dele. Foi um homem destemível, que para se pôr em cima de uma onda daquelas, não é qualquer um ser humano que faz aquilo. Mas os pescadores parece que fogem como o diabo da cruz, como se costuma dizer, daquele sítio onde ele se vai meter. Só se passa lá com bom tempo, com o mar muito raso, não é? Pôr-se em cima de uma onda daquelas não é para todos, e é preciso não ter amor à vida, como se diz na gíria. Mas pode ser uma grande mais-valia. É preciso é que não seja para gastar dinheiro da Câmara, torto e direito, não é? E não ter benefício nenhum. Portanto, há que discutir e ver qual é a melhor forma da Nazaré tirar proveito dessa situação em termos de turismo e em termos de outras situações que podem advir dessa coisa. As ondas daquele sítio há no inverno, né? E pode-se aproveitar de chamar cá, ou através dele, trazer homens com essa grande destemíveis que enfrentam ondas daquelas. Vamos falar sobre os problemas sociais da Nazaré. Portanto, a Nazaré não foge à regra, como um pouco por todo o país, em qualquer concelho deste país. Portanto, os dramas sociais estão lá implantados. Uhum. Quem vive muito da pesca, quem vive do turismo, conseguindo, será um fator agravante. Portanto, as necessidades estão lá. Primeiro, como é que vê os problemas sociais da Nazaré? E segundo, se for eleito Presidente de Câmara, como é que acha que pode intervir para combater esse flagelo que é, portanto, o desemprego, portanto, em alguns casos, em ambos os membros da família, né, tanto o marido e a mulher, os dois desempregados, como é que se poderá combater isso? Isso é um flagelo gravíssimo que se passa no nosso país, não é um problema da Nazaré, infelizmente. Se fosse um problema só da Nazaré, talvez fosse fácil de resolvê-lo. Mas não é um problema da Nazaré, é um problema nacional, em que este governo PSD-CDS tem posto as pessoas, os cidadãos, à míngua, e o que vem aí ainda vai colocar mais desemprego, mais miséria, mais fome. E isto é agora o que vem agora antes das eleições, que não vão dizer tudo. Depois das eleições vem um reboque todo cá para fora. Portanto, a Troika vai impor regras gravosas aos cidadãos portugueses, e que o governo está a aplicar, foi para além daquilo tudo que a Troika mandou, e a gente viu o desastre total que houve no país. Se for eleito Presidente da Câmara, Teremos que fazer um balanço muito sério sobre isso e dar apoio às pessoas, saber quem são as pessoas que têm situações muito graves, e não só muito graves, como algumas graves, de dar apoio a essas pessoas. Propomos que a Câmara, propomos que na área escolar que demos apoio, muito apoio, tanto de cantinas como de manuais escolares, a famílias que tenham graves problemas financeiros, e não serão poucas. O problema disto tudo é que a Câmara Municipal tem uma dívida de 40 milhões, segundo eles dizem, que eu não acredito que seja muito mais. Só nos últimos 4 anos foram 20 milhões de dívida. Temos a Troika em Portugal, que manda nos destinos do país, e com apoio solene do PSD e do CDS, e pôs o Governo, pôs uma Troika aos municípios, que é a chamada plano de apoio local, chamado PAEL. Portanto, temos aqui um problema sério para resolver, que durante 20 anos tem que se pagar essa dívida. Durante 20 anos são 5 mandatos de Câmara, e como pagar essa dívida? Se houver um problema em que a Câmara não possa pagar uma prestação, automaticamente ficará sem todas as verbas que os municípios têm direito, e é um problema grave. Como é que se vai resolver? Nós estamos de acordo em que o Governo faça um plano, altere este PAEL, altere este plano, e que faça juros bonificados através da banca, para que as câmaras possam pagar as suas dívidas mais suavemente, e que as câmaras possam fazer com que faça desenvolvimento no seu concelho e na sua terra, para que haja emprego, que isso é o fundamental. Agora, com esta troika chamada PAEL, não vamos, a Câmara Municipal vai ficar atada de pés e mãos. Para isso, se eu for Presidente, a primeira coisa que faço será uma auditoria às contas da Nazaré, para saber como se gastou, onde se gastou, o que é que se fez com este dinheiro, e quem for responsável, se houver alguma coisa, que seja o responsável pago por essa situação. Concretamente, qual é o valor da dívida da Nazaré, que ainda não consegui perceber? O valor da dívida, segundo o candidato do PSD, numa entrevista que fez na Rádio Nazaré, são 40 milhões. Cá para mim, eu acho que não são 40 milhões, serão muito mais de 40 milhões. Isso é como o Governo também esconde as contas ao povo português e não diz a verdade ao povo português. Estes estão na mesma senda que o Governo, são da mesma cor. No debate público, tanto o candidato pela Nazaré, o Miguel Sozinho, pelo PSD, disse que as contas que eram públicas poderiam ser consultadas, que não há nenhum drama, que não vai haver despedimentos na Câmara, uma vez que o PAEL, que foi substituído, foi o programa 1, que tem algumas contrapartidas e bastante pesadas, bastante penosas, que não vai haver agravamento de impostos, pronto, e falou-me numa coisa que realmente me despertou a curiosidade, que é: não vai haver despedimentos de pessoal. Concorda com isso? Não, é evidente que para cumprir este plano do PAEL vai haver despedimentos, vai haver abaixamento de salários. Aliás, que é o que o Governo está a fazer em relação aos planos que a Troika põe cá. Portanto, para pagar esta dívida, a Câmara Municipal, através do PSD, vai fazer despedimentos, vai baixar os salários, vai aumentar as taxas do IMI, da água, de outras taxas que coisa. Portanto, um dos planos para resolver esse problema é o estacionamento da Nazaré, que paga-se tudo hoje na Nazaré, né? E segundo vem a público, eles querem privatizar também esse serviço. E nós dizemos não, nada privatizar esse serviço, que isso dá dinheiro, dá muito dinheiro ao município. E por isso, com esse dinheiro, poderá-se investir noutra coisa. A Câmara Municipal, esta Câmara Municipal dirigida pelo PSD, até hoje fez um projeto do Parque Industrial, arrancaram os pinheiros, o que a gente vê, venderam os pinheiros e a terra está lá, mas não há indústria nenhuma. Dizem que alegaram, têm tudo alegado, até agora não apareceu nenhuma empresa para que atuasse e fizesse desenvolver o Conselho da Nazaré. Portanto, o que nós vemos são projetos faraónicos e depois que vão para água abaixo. Agora, há uma coisa que a população da Nazaré e do Conselho tem que ficar... Esta dívida vai criar desemprego e vai criar aumentos estrondosos na água, no lixo, no ambiente, em todo o lado. Portanto, e por outro lado, nós somos contra as empresas municipais. Portanto, sem dúvida que esta austeridade vai hipotecar o futuro dos nazarenos, e sem dúvida nenhuma, e tenho noção disso, se for Presidente de Câmara, tenho noção que isto vai hipotecar a vida dos nazarenos, porque vão pedir mais sacrifício para pagar a dívida, que não a fizeram. Quem a fez devia ser responsável por ela, se eles tivessem gasto o dinheiro e tivessem feito alguma coisa de bem para Nazaré, pronto, aí tudo bem, temos todos no mesmo barco. O problema é que se gastou, fez-se uma dívida monstruosa para um concelho destes, né? Tem três freguesias, não tem mais, tem cerca de 14 mil e poucos habitantes, né? Como é que se pode fazer uma dívida destas? Sem a gente ver nada, o que a gente vê é que quem manda no município são os empreiteiros. Eles é que mandam a vida dos nazarenos. Não, não são aqueles que foram eleitos, né? E se a gente vir, lembro-me, no campo de futebol dos nazarenos, onde é que era o campo de futebol dos nazarenos? Há 8 anos disse isso, né? Aquele terreno sempre foi alugado à Câmara. Como é que a Câmara não usa ele campeão para ficar com aquele terreno, e aparece um empreiteiro e fica com aquele terreno? E desde que eu me lembro, já diziam que aquilo era para os patos de concelho. O que é certo é que a Câmara Municipal perdeu um espaço enorme, podia fazer um pulmão verde, podia fazer os passos de concelho. E a Nazaré, quem vai à Nazaré, não tem um jardim, não tem um pulmão verde. Então, por que é que a Câmara não obriga os empreiteiros, quando fazem os prédios, fazer espaços verdes? Era fundamental. Tem uma marginal, que é o ex-libris da Nazaré, está numa desgraça autêntica. Há mais de 20 anos de uma reparação. Não tem nada. Portanto, se eles gastassem o dinheiro aí, ainda podíamos dizer que o dinheiro foi bem gasto. Mas o que a gente vê é que há uma dívida monstruosa e não vemos nada. Vemos um atraso total na vida de Nazaré. Vamos a alternativas. Realmente nós sabemos que a situação da Nazaré vai estar muito complicada por via do endividamento. Sabemos que, passo o termo, que a Troika, através do Pael, vai... a criar alguma austeridade às contas públicas, às contas municipais, que não se pode meter empregados como gostariam de meter, não se pode fazer endividamentos, portanto há ali uma série de restrições. Qual é a alternativa para esta situação, para ultrapassar isto? Quase que é ingovernável. Não será ingovernável, mas será muito, muito, muito difícil, pelo menos. Muito complicado, muito complicado. Veja só, um caso Se fosse irónico, era da gente de vontade de chorar. Um senhor que ocupava um cargo de um vereador, que era o Afonso Ova, né? Ganhava 2 mil euros por essa função, que não há podia ter, quem podia ter tinha que ser um vereador. E ele não era vereador. Saiu dali, puseram noutro cargo, a ganhar 5 mil euros. Mas como é que é possível isto? Eu assim também sou rico. Ora, isto é desbaratar o dinheiro dos municípios. Então como é que um senhor que não podia estar num sítio que estava põe noutro pelour e ganha o dobro, mais do dobro daquilo que estava a ganhar anteriormente? Ora, isto é o lado podre da vida da Câmara Municipal e dos governantes que governaram a Câmara Municipal. Portanto, com estas situações, nós apuraríamos tudo até a exaustão, que já há 8 anos também disse o mesmo, para saber como é que se gastou o dinheiro. E o dinheiro gasta-se assim. Não é de outra forma em que os municípios, nestas situações, têm que saber e têm que fazer perguntas ao governo, ou à Câmara Municipal, a quem governa a Câmara, como é que é possível passar de 2 mil euros para 5 mil euros. Empresa municipalizada. Exatamente. Uma empresa, e não é só, temos a a empresa do ambiente, que não é nada, que não é, é o ecoambiente, o que é que a gente veio a descobrir? Uma empresa que foi dada aos privados, quem é o privado? Doutor Ângelo Correia. Doutor Ângelo Correia, militante do PSD. Então não há aqui gato escondido com o rabo de fora? Não é? É, isto é meio quase como os relvas. Tinha um canudo sem nunca participar nas aulas, sem nunca fazer exames, não é? E o seu filho, o meu, se quiser ir para a universidade, vai sair com língua de pau essa formação. Portanto, lá como cá, dentro do governo como na Câmara, dirigido pelo PSD, a situação é a mesma. Estamos contra a Nazaré Qualifica, porque a Câmara gasta menos dinheiro se esses serviços estiverem na Câmara do que estar a dar a um privado. Um privado, no fundo, é para fugir, para o dinheiro fugir por outras vias, não é? Para investir mais por outras vias, que a Câmara não pode investir face à dívida que tem. Portanto, nós, se formos, se ganhássemos a Câmara, uma das coisas que acabávamos era com esta situação. E mais, é que esta ecoambiente, a grande maioria dos trabalhadores que eram da Câmara têm contratos a prazo. Isto é pôr as pessoas com um garrote no pescoço, não é? Que não sabem se hoje estão ali, se amanhã estão na rua. Portanto, é com esta situação que nós temos que acabar. A Câmara tem que zelar pelos interesses das populações. É para isso que assonem eleitos e não é para colocarem em situações precárias. Não é? Agora, se nós... E mesmo que ganhe, não ganhamos a Câmara, mas se formos eleitos para vereadores, nós vamos combater esta situação toda. Não tenho dúvida disso. Estamos sensivelmente 5 minutos do final da nossa entrevista. Vamos só fazer um balanço, e eu peço sempre às pessoas para fazerem uma mensagem ao eleitorado. Portanto, têm 5 minutos para dirigir uma mensagem ao eleitorado. Se for presidente da Câmara, como é que vai ser? Como é que vai, digamos, mudar os destinos de quem vai votar em si, dos nazarenos? De quem vai votar em si, de quem não vai votar, não? Aquilo que eu apelo aos nazarenos e não nazarenos, aos cidadãos todos do Conselho da Nazaré, é que façam uma análise e um estudo sobre aquilo destes 20 anos de PSD de Câmara. Não acreditem em promessas, não acreditem em promessas que muitos estão para aí a fazer, com grande arrogância, que vêm canadianos, russos, polacos, sei lá o quê, outros que vão transformar o Porto Abrigo, outros que vão não sei o quê. A Câmara Municipal, infelizmente, não vai ter dinheiro para mandar cantar um ceguinho. E a gente tem que viver com isso. E temos de saber como é que a gente vai resolver esse problema. Não é? E resolver esse problema não é fazer despedimentos, não é aumentar os impostos, o IMI, a água e todas as outras taxas, é racionalizar as situações e ver se há hipótese de discutir com o governo no sentido que haja um plano de ajustamento de juros mais baixos através da banca. Se o governo deu tanto apoio à banca para salvar a banca, o caso do BPN é o caso mais concreto, 8 mil milhões de euros que deu para salvar esse banco, que estamos os portugueses não a pagar com língua de pau isso, temos que obrigar o governo a mudar e a modificar, e o Bloco de Esquerda já fez propostas nesse sentido e vai continuar a fazer, no sentido que não se ponha um garrote aos municípios através deste PAEL. Portanto, o que o Bloco de Esquerda apela à população é que vejam os programas, vejam quem os defende melhor, e pensamos nós, quem os defende melhor os interesses, e temos provado isso, o Bloco de Esquerda tem provado isso ao longo, desde que nasceu, que está ao lado dos cidadãos, no melhor e no pior das situações. É isso que falamos às pessoas, que façam uma análise profunda do desastre que foi 20 anos de PSD. Muito obrigado, Joaquim Piló. Espero que a sua mensagem tenha chegado até ao eleitorado da Nazaré. A nossa função realmente é abrir os microfones e dar-vos a oportunidade, durante uma hora, de responder a algumas questões e divulgarem realmente as vossas alternativas, se é o caso, para o Governo. regional, neste caso, da Nazaré. Muito obrigado, as maiores felicidades para a sua candidatura. Esperamos que tudo decorra dentro da normalidade. Vamos encontrar no dia, eu não sei de cor... Dia 17. Penso que é dia 17 para o debate com os 8 candidatos. E será da Nazaré. Vai ser aqui nos nossos estúdios da Mais Oeste Rádio. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Encontramos então no dia 18. 18 ou 17? Já não sei bem. 17. Deixe-me confirmar, 17, Nazaré, exatamente, dia 17 de setembro, cá estaremos às 18 horas para o debate. Vai ser o primeiro debate, vai ser com a Nazaré. Muito obrigado. Obrigado eu e agradeço esta oportunidade que me deram de expor à população do Conselho da Nazaré as alternativas e aquilo que nós pensamos fazer se formos eleitos. Muito obrigado.